atenção em tudo que me cerca, e com noção do labirinto pra que eu não me perca. Minha vontade nunca vai se tornar fraca, porque meu ideal é forte, sempre quebra cerca. O medo de perder não tira a vontade de ganhar. Vai ter que me convencer pra eu deixar de gostar. Vai ter que me matar, porque isso não vai acontecer. Eu levanto pra viver, não vou dormir pra sonhar. Eu só preciso de um lugar pra pensar, de muita luz e garra pra trabalhar. Música boa pra escutar, com os amigos estar, com a família pra amar, uma mulher, casa e lar, e fazer tudo prosperar. Porque eu transformo paixão em virtude, é pra que tudo mude. Eu cansei do sim pra agradar e do não do jeito rude. Eu cansei de esperar que alguém faça tudo por mim. Eu sei, por isso eu vou atrás e luto até o fim. Não vou mais procurar o que eu não posso ver, pra talvez encontrar logo o que eu não possa ter. Vou deixar pra trás quem não quer nadar com a vida, porque eu faço meus dias valer a batida. A névoa que cobre a selva, maquiagem padronizada, mostra grátis do inferno, camuflada no conto de fadas. Cartas que são jogadas ao vento, confiadas em blefes. Em questão de tempo são retornadas na alma que perde greves. De compaixão e amor são naipes do semblante. Só uma coroa de flor da paz eterna e garante. Sou ativista, meu nome da lista do Lucifer risca. Filosofia de porco nazista, por etnia Babilônia abriga. Justiça é cegue, pesa só de um lado da balança. O peso do martelo vem de acordo com a fiança. Aliança com o diabo faz ninguém se arrepender. Homens morrem com dinheiro sem saber o que é viver. Então me diz o que é certo, se o certo tá errado. Trampar aposentado e morrer mais que frustrado, não. Ódio fez na mente uma bomba. Quero império, meu direito e 7 dígitos na conta. Vários se atiram do penhasco com um sorriso na cara, com a passagem só de ida, e é o demônio que paga. Com a depressão conversei, ela me deu um conselho. Falei de vida após a morte, ela me mostrou o espelho. Dentro do peito, poder, tragédia e solução. Foi Deus que deu opção, onde ninguém é exceção. Carrego a cruz da consciência, minhas responsas e moral. Não faz da minha mente aleijada, o espírito é imortal. Estamos só seguindo contra a multidão, vão. Por vários lados unidos pela missão, vão. Se acaba a voz, deixa falar o coração. Somos futuro, falta organização. Estamos só seguindo contra a multidão, vão. Por vários lados unidos pela missão, vão. Se acaba a voz, deixa falar o coração. Somos futuro, falta organização. Contra o tempo, tic-tac. Se Hollywood ou Iraque, vim pra paz ou pro combate. Na defesa ou no ataque, frustração serve de base. Se é um jogo, muda de fase. Se piedade santificasse, seu medo fortificasse. Tem coragem, cara, minha face. Se o Messias ficasse, pregasse, unificasse. Independente de cor e de classe, se você me escutasse, não me esnobasse pelo que é seu. Quanto mais vocês são iguais, muito mais eu quero ser eu. Pelo que é meu, pelo que é nosso, por tudo que eu mereço. Nem tenta ser igual nós, nem vem pagar porque não tem preço. Tenho a missão de ser maior pela honra daquele que foi pisado. Abaixa seu dedo, afasta seu rabo, seu nariz empinado. Sem julgar, tô ciente, nem todos vão ser iguais. Alguns marcam presente, outros vão ser imortais. Porra, pra quem que eu rezo pra cair a torre de Babel? Corra, cê tá no inferno, será que tem céu? Caim, Abel, o bem, o mal, o fim, o fel, refém, a fal, veneno, o mel, aqui, normal, a guerra, Nobel, o caos total. A cada piche, desabafo dos neguinhos, irmão. O mundo é nosso, tá faltando organização. Vários vêm, vários vão, só fazendo peso. Quem tá no topo da balança tá saindo ileso. O topo é pra quem sabe escalar a montanha. Guerra corrige o que fez, cada página um pedaço da história. Caminhada de vitória pra quem sabe dar um passo de cada vez. O progresso depende de cada gesto, saber como agir. Não basta saber o que quer, tem que saber como conseguir. Fala de quem se levantou, sem saber como cair, o que fez pra reagir. Superação é pra quem tem disposição de. Pra arquiteto da boa obra, edificando sonhos sobre firmes alicerces. Planejo meu futuro, mas eu vivo agora. Às vezes minha visão embaça como uma neblina, o medo me dizendo que eu não tô fazendo jus. Mas eu sempre vou bater de frente com toda ameaça que se opõe pra ofuscar a minha luz. Emoção não basta, tem que ser frio, calculista pra saber onde se encaixa. Tentaram conter as palavras e transformaram meu rap numa arma de reflexão em massa. O mundo maldoso sugere que eu arrisque minha pele, me sacrifique por motivo de terceiros. Fazer com que eu negue a luta, que eu perca a vontade, sucumbido à vaidade, porém eu dispenso seus conselhos. Mesmo não sendo fácil manter-se de pé, difícil e estreito por todos os lados. Faça a diferença, mantenha a fé, limites foram feitos pra serem superados. Não são só calos nas mãos, a prova de trampo pesado. Nem todos em volta são bons, escolha a dedo quem tá do seu lado. Que o certo seja sempre seu querer, assuma que nem sempre a gente sabe o que fazer. Tenha sempre um motivo pra viver, enquanto não achar a verdade, busque dentro de você. O poeta já dizia, alma, mente sã, corpo sã, sua cabeça seu guia. O sangue corre quente, coração bate frio, ruim ou bom, todo dia se aprende uma lição. Estamos só seguindo contra a multidão. Vão por vários lados, unidos pela missão. Vão, se acaba a voz, deixa falar o coração. Somos futuro, falta organização. Estamos só seguindo contra a multidão. Vão por vários lados, unidos pela missão. Vão, se acaba a voz, deixa falar o coração. Somos futuro, falta organização.